erros que o homem faz na vida é gastar dinheiro com mulher. Eu tinha uma vizinha, no caso, que ela era mãe solteira, ela tinha uma criança, né? E o namorado dela pagava a faculdade pra ela, pagou o concurso público do INSS uma vez. A mulher não tinha onde cair morta, né? O cara pagou, ela passou no concurso público do INSS, tirou R$4.500 por mês. No segundo mês trabalhando, né? Ela me deu um, chute no rabo do Mangina, que era namorado dela. Óbvio, não precisava mais do cara, né? Você nunca deve pagar educação pra mulher, pessoal. Concurso público, faculdade, curso técnico, curso profissionalizante. Isso é um erro, cara, que não tem perdão, cara. Porque você tá investindo no futuro da mulher que você tem grande chance de não estar nele, né? 70% dos divórcios, quem pede é a mulher no Brasil. O índice de divórcio no Brasil é gigantesco. Pra que que tu vai pagar faculdade, escola pra tua mulher, cara? Concurso público, cursinho pré-vestibular. Tu é idiota? Tu tá bancando um futuro da mulher e você não vai estar nele. Tu vai ser o otário. E algum desses erros financeiros também é o quê? Comprar carro de luxo pra impressionar a mulher. É, comete muito esse erro. Querer comprar carro bom pra impressionar a mulher, cara. Pra quê? Tu tem prostituta, prostituta tu paga. Tu chega de ônibus na prostituta, tu dá um dinheiro pra ela e tu come. Não tem pra que tu pagar carro pra pegar mulher civil, cara. Investir em roupa. Prostituta, tu chega com blusa do time e bermuda, tu come a puta. E também na minha geração tinha muitos erros de cara dar presente pra mulher, achando que ia conseguir alguma coisa e tal. Eu me lembro que eu tinha um amigo que era gordão, feio pra caramba. Ele deu um relógio pra uma mulher de R$200, isso foi aqui em 2006, pessoal. R$200 naquela época era quase 2.000, mais ou menos. O cara, a mulher zombou dele, foi embora e levou o relógio dele. Essas ações que o cara faz, pessoal, de bancar coisa da mulher, impactam de maneira muito ruim na vida do próprio cara. É um erro que pra reconstruir é muito difícil. Tu não vai ver mais esse dinheiro do relógio, da faculdade, do concurso público que tu pagou pra mulher, acabou. Esse dinheiro tu vai demorar meses, talvez anos pra voltar pra tua conta. Trabalhando pra ganhar esse dinheiro de volta. Então assim, não vale a pena. A gente vive num mundo que a prostituição tá aí. Tu paga de 150, R$200, tu come uma mulher top de linha. Tá entendendo? Pra que tu vai ficar bancando, comprando carro, roupa cara, roupa de marca, boné de marca, pra impressionar uma mulher que tu nem, às vezes nem vai comer no final da noite? Tá entendendo? Então não vale a pena. E assim, você vê, por exemplo, a minha geração tinha muita baladinha, né, pra homem heterossexual e mulher heterossexual. Mulher que gostava de homem e homem que gostava de mulher. Mas se tu vê assim, pô, imagina uma mulher da minha idade mais ou menos ia pra balada e vinha 5, 6 caras pagar coisa pra ela, bebida, carro, passeio de carro e tal. E às vezes ela não dava pra esses caras, ela dava pro último, pro sétimo. Quer dizer, ela ganhava tudo, ganhava bebida, ganhava tudo que ela quisesse e só dava pra quem ela queria. Então assim, olha que belo negócio. Enquanto o homem trouxa lá pagava gastar R$300 por noite, não comia ninguém. Chegava em casa, ficava imaginando a mulher que ele encostou nela. Ah, como seria bom comer ela. Porra, cara, a mulher tá dando pra outro, cara. Aí no outro final de semana o cara ia de novo, né, pra baladinha tentar... Eu tenho um amigo, por exemplo, que comprou um Audi A3 pra impressionar a mulher. O carro dava mais problema do que não sei o que. Vivia mais na... O cara deu dinheiro, muito dinheiro pro mecânico, cara. O cara gastava dinheiro pra caramba. Pra impressionar a mulher, o cara gasta dinheiro com porcaria de carro, só porque tem status. Você vê iPhones também, celulares da Apple. Aí tu compra o celular da Apple, pessoal, que daqui a um ano e meio já tá desatualizado. Eles vão mandar uma atualização que vai inutilizar seu celular. A bateria vai durar 20 minutos com a tela ligada. Daqui a 2 anos tá desatualizado, tu vai ter que comprar outro. Tu vai ter que gastar fone, tu vai ter que... Porra, pessoal. Então assim, são erros que o homem faz pra impressionar a mulher que não fazem o mínimo sentido, visto que já ainda tem prostituta, né, cara? Então assim, iPhone, carro caro, não vale a pena, cara. Uma coisa muito importante, não pague conta de casa de mãe solteira. Então se você tiver com uma mãe solteira, não pague conta de luz, conta de água no seu nome. Por quê? Ela pode usar isso na justiça. Tem muita mulher usando isso na justiça pra pegar pensão socioafetiva. Pensão que você vai pagar pra um filho que não é seu. Isso tá na justiça. Inclusive já tem caso em Santa Catarina. Então assim, você vai pagar. Se chegar teu nome lá, ah, ele paga uma conta de água na minha casa, uma conta de luz, tá o seu nome lá, comprovadamente a criança mora lá, ela tem direito de ir no juiz pedir dinheiro pra você. Até a criança atingir 24 anos, ela se formar na faculdade, tu vai ter que pagar uma pensão moderada lá. Uma dica pra tu matar o beta interior. Se você tem alguma tendência a querer assumir, namorar com mãe solteira ou com filho dos outros, você pensa isso. A criança da mãe solteira é um espirro de pica de outro macho. Quando tu põe essa expressão na sua cabeça, acaba qualquer tipo de romantismo, né? Tem cara que fala assim, ah, criança não tem nada a ver, não é porque a mãe é puta, teve filha, que você não vai querer assumir. Isso aí é espirro de pica de outro macho. Você tem que botar isso na cabeça. Quando tu põe isso na cabeça, acabou, cara. Tu não vai romantizar a criança. Tu vai desumanizar essa realidade. É um espirro de pica de outro cara. Você vai estar criando um espirro de pica de outro cara. Você põe isso na cabeça, tu olha pra criança, tu não fica mais com aquele, ah, coitada, a criança não tem culpa de nada. Manda a mulher procurar o marido de novo pra assumir a criança. Você não vai assumir espirro do pica dos outros, né? E outra dica pra matar o beta interior, pessoal, é esse negócio de você botar a mulher como buraco, né? O cara vai casar, ele quer um buraco fixo. Muito, lógico que ele não consegue, né? Até porque você vê as mulheres mais infiéis do mundo são as brasileiras, né? Confirmado em pesquisa. Nem para ter um buraco fixo o cara consegue quando casa. Então, se você botar isso na cabeça que a mulher é só um buraco, né? Você quer assumir uma carne mijada, um roast beef molhado, né? Você já desumaniza também. Se você botar na cabeça aquilo dali é só um roast beef que tu tá querendo comer, desumaniza e tu perde toda a manginice, toda a betice, né? Essa coisa de querer ser bonzinho, querer namorar. Se sentir apaixonado, né? É só você fazer um teste. Se você tá querendo assumir uma mulher fixa, vai num puteiro antes. Vai num puteiro, esvazia as bolas. Tu vai ver que 5 minutos depois que tu sair do puteiro, tu não vai estar mais tanta com vontade de assumir a mulher, casar e namorar. Porque é biológico, pessoal. O cara só fica com vontade. Aí, a hora que ele dá uma esvaziada nas bolas, no saco, ele perde totalmente a vontade de querer ser beta, de assumir relacionamento sério, porque ele sabe que ele vai perder tudo. Corre o grande risco de tomar galhada, separação, perder bens, se tiver filho não vai ver os filhos, quer dizer, a partir do momento que ele só vai num puteiro ou descarrega a energia dele com uma puta paga, ele já não vai querer nada, porque é só uma coisa biológica. O homem, o beta, ele deixa as suas questões biológicas subir na cabeça. Se você botar isso na cabeça, que o que você quer da mulher é uma carne que mija, e você pode encontrar em outros lugares, em puteiro, acabou, meu amigo. Tu não vai querer assumir uma só. Tu não vai querer transformar aquele buraco no fixo, porque tu não vai conseguir. O filho da mãe solteira é uma porra ambulante de um cara. E a mulher que tu tá doida, você só tá doida porque é um roast beef. Uma carne urinada que você quer que seja sua fixa. Então, quando você põe isso biologicamente na sua cabeça, acabou a manginice, acabou a betice.